vezes perco a noção do tempo. O mundo gira e eu não vejo. As horas passam pra mim e pra você. E nada muda. Me olho no espelho e não consigo. Retratos, lembranças. E o que passou, passou e não vai mais voltar. E já não há nada que você possa falar. Não! Parece que foi tudo. E já não há nada que você possa falar.